E devorem os controles. Vamos começar aqui o 11º podcast dos Devoradores de Controles. Hoje o nosso tema vai ser um pós E3. Aí galera, cadê o E3? Ninguém fala nada? Obrigado. E enfim, vamos começar aqui. Eu sou o Fernando Leira. Eu estou aqui com o Eduardo Rodrigues, o Du. Fala aí, Du. E aí galera, podcast G3 obrigatório, né? Mas eu preferia que fosse o podcast da Tokyo Game Show, que essa E3 foi muito ruim. Muito bom. E também com o Dalton Belo. Fala aí, Dalton. E aí galera, eu queria que esse podcast fosse sobre console, porque eu gosto de falar de console e essa E3 foi um pé no saco também. Legal. E também a gente tem um personagem oculto, totalmente oculto, o Adson Castro. Ele não apareceu na gravação, mas ele tá aí. Fala aí, Adson. Beleza, valeu, Adson. E aí, Adson, beleza? Valeu. Então, pra quem não sabe, né, o Adson é nosso colaborador também, tem uma coluna dele no nosso site. Quem sabe um dia ele aparece, né? Mas enfim, vamos começar aqui. Primeiro vamos fazer aquela leitura de e-mails, recados e cartinhas que o Eduardo tanto adora. E agora aqui na leitura de e-mails, comentários e cartinhas, quem vai começar vai ser o Dalton. Ô Dalton, lê um e-mail ou um comentário aí. Vou ler um comentário aqui do Alberto Yamaguchi, né? Ele escreveu, né? Olá, amigos dos Devoradores. Gostaria de elogiar a qualidade do podcast. Encontrei um pequeno erro quando vocês falaram do jogo Golden Axe. Tá vendo, galera? Por isso que a gente fala que vocês podem falar se a gente errar também, entendeu? Engraçado, né, velho? O único porte dos arcades foi o primeiro Golden Axe. Golden Axe 2 e Golden Axe 3 saíram somente para o Mega Drive. Inclusive, o Golden Axe 3 saiu inicialmente somente no Japão. Para os arcades foi lançado o jogo Golden Axe, The Revenge of Death Adder, que foi e ainda é um exclusivo para arcades. O melhor jogo da série, tanto na jogabilidade quanto nos gráficos. Quem é fã de Golden Axe tem que jogar esse jogo. Só quem foi criado a leite com pera vai ficar sem jogar, né? Boa, até mais. Boa, né? Boa. Valeu, Alberto, realmente. Na verdade, a gente meio que omitiu muitas informações a respeito do Golden Axe. A gente não se dedicou tanto a falar de Golden Axe, mas muito bem lembrado, e essa informação que você passou aqui é muito valiosa. É um tapa na cara dos devoradores, cara. Combo Breaker, né? Combo Breaker, um tapa na cara melhor, né? Enfim, agora o Du vai ler um outro e-mail, um comentário, uma carta, sei lá, lê aí. Comentário feito no site pelo Luiz Ricardo. Saudações galera devoradora. Mais podcast fenomenal. Como o Lira já citou aí nos comentários, esses casts de consoles são os melhores. É porque o Lira tinha colocado lá nos comentários que ele gostava também dos casts sobre consoles, que foi o podcast Mega Drive, né? Uhum. E mesmo do 10º episódio ainda fico impressionado com o quanto de informação vocês conseguem passar. Nível de informação excelente. Aê! Eba, valeu aí. Sem falar na diversão que eu vi, as piadas e a maneira emocionante com que vocês comentam sobre cada assunto. Olha aí, hein? O Dalton não se emociona muito de falar de Mega Drive, não, que ele não gosta, cara. Não, o Dalton não tem nenhuma emoção, cara. É o coração gelado aqui, velho. O Dalton é sem emoções. Olha só, beleza. E aí ele disse aqui também, sem querer causar muita confusão, também estou ansioso por um cast sobre N64. Abraços, galera. Esse sim é épico, hein, meu? Nintendo 64. É. Ultra 64. Puta porcaria. O videogame que 5 pessoas tiveram, né? Você e mais 5 amigos otários que compraram aí, tipo, inclusive eu. Ah! Pelo menos mais 3, porque a gente jogava, a gente levava os controles na casa de um cara que tinha Nintendo 64, já que tinha saída pra 4 controles. A gente jogava jogos tipo International Superstar Soccer 64 ou Star Fox 64 com 4 pessoas, cara, era muito legal isso. O dia que a gente fizer um podcast de Nintendo 64, a gente vai explicar direitinho por que não deu certo, mas tudo bem. Adendo ao Nintendo 64, o meu tá tão novo que eu comprei um adaptador pra usar os controles no PC, velho. O controle tá novinho, cara. Aí eu comprei um adaptador, velho, pra usar no PC o controle 64. Funciona bem. E agora o Dalton vai ler mais um comentário, mais um e-mail, sei lá o que o Dalton vai ler. Lê aí, Dalton. Então, na verdade, cara, assim, o Dorecos, né, que já foi um cara que comentou no podcast. Que você chamou o cara de Dorecas, né? Isso. Pô, eu chamei o cara de Dorecas. Aí eu tô aqui, tipo, eu falei pra ele que ia fazer isso. Eu tô me retratando não, o nome dele, o apelido dele não é Dorecas, é Dorecos. Então, Dorecos, me desculpe pelo erro e continue ouvindo o nosso cast. Aliás, ele comentou o seguinte aqui, ó. Fala, galera, mais uma vez o pod está muito bom. Mega era muito pip mesmo, pirava com fantasia. Minha filha deu muita risada ao ouvir falar dela no pod, disse que agora é famosa. Ah, aí, galera, vê se não esquece daquele encontro entre jogadores para relembrar os clássicos e tomar umas servas. Dorecos. Eu respondi essa mensagem do Dorecos lá, que a gente vai fazer. A gente vai colocar um post no blog aí quando tiver o terceiro encontro dos devoradores de cerveja aí. É, e o Dorecos tá me devendo um contra lá no Street Fighter também, que ele me adicionou na PSN lá. E a gente não conseguiu jogar porque ele não fez atualização do kit update lá do Street Fighter ainda, mas tá devendo. É, lembrando que o Eduardo tem controle arcade, o cara é viciado, hein, velho. Perdi todas as partidas pra ele, mas tudo bem. Então, eu vou ler aqui um último e-mail, que é do Lucas Veiga. Ele mandou um e-mail aqui e falou assim: e aí, devoradores, Lucas falando. Este é meu segundo e-mail e gostaria de dar uma sugestão. Leiam todos os e-mails. É, não dá pra ler todos os e-mails, né? A gente recebe milhares de e-mails. Fala aí, pessoal. Porra, muito e-mail. Não, cara, dá pra ler todos. Eu roubo o servidor, cara. O negócio é complicado. Não dá pra ler todos. Mesmo que desse pra ler, mas assim, a gente responde todos os e-mails, né? Isso que tá legal agora, não tá todos, legal? Todos. Ai, a gente responde todos os e-mails. Então, continue mandando, né? Aí, continua falando aqui. Quando enviei o primeiro e-mail, fiquei na maior expectativa para o próximo cast, para ver se vocês iriam ler. Mas infelizmente os devoradores não julgaram meio bem. O Dalton não julgou o e-mail, né? Se assim a gente julgar, a gente vai ler o e-mail, né? Então, agora nós julgamos, aí seu e-mail está sendo devidamente lido, né? Aí, bom, mas como o Lira disse, águas passadas não movem um moinho. Sou profético. Olha o Lira colocando jargões aí. Ditado popular. Então, espero que vocês leiam este e-mail. Aí, já tá lido, então. O que eu posso dizer do Mega Drive? Foi o primeiro videogame, meu também. Me lembro de jogar Streets of Rage quando eu era tão pequeno, tinha uns 4 anos, e que chamava o jogo de IA. Sabe? IA! IA! Ou seja, o barulho que o Adam fazia quando dava voadora. E só descobri o nome verdadeiro quando joguei o Sonic Ultimate Collection do meu, nossa, Xbox 360. Caraca, velho, demorou bastante. E Dalton, que PS3 nada, Xbox, kkkk, quer dizer que ele é um daltista aí também, né, cara, um caixista que nem o Dalton, né? Eu não sou caixista, eu tenho um Xbox só, cara. Pô, se eu tivesse um PS3 eu aceito, cara. Sabe, não. Se alguém quiser me dar um PS3... Uhum. Agora eu gostei, hein, Dalton, é isso aí. Bom, meu Mega Drive ainda funciona, estão mandando umas fotos, ele mandou umas fotos aqui, né? Ele tem os dois controles. E não sei se pra vocês já ouviram falar do jogo Splatterhouse. Eu já ouvi falar, muito bom esse jogo. É um cara tipo com uma máscara de Sexta-feira 13. Ah. E é um jogo, é um beat'em up, só que com uma temática de terror, assim. O cara mata uns monstros feião, tá muito legal esse jogo. É que ele falou aqui, ó, um beat'em up bem legal. Que eu tinha, que eu ainda tenho a fitinha. Nossa, a fitinha, eu pensei fitinha de pipa, tá ligado? É a fita do videogame. Outra fita que tem é aquele de 6 packs, sabe? Aquele que tinha 6 jogos. Esse daí, cara, esses cartuchos de pack aí, foi tudo baseado na pirataria. Se não fosse a pirataria, eles nunca iriam existir, cara, esses cartuchos aí de pack. O primeiro cartucho de pack que eu joguei foi um de Atari, que vinha 4 jogos que você tinha que ir colocando as chavinhas pros lados certos pra poder escolher qual jogo que você ia jogar. Só que não tava escrito Atari na fita, tava escrito Daktar, eu acho, cara. Um negócio assim. Oh, mas o importante foi a pirataria que fez ter esses cartuchos existirem aí, cara, se não fosse eles, né? Aí então ele falou que é uma fita que tem 100 jogos: Sonic 1, Streets of Rage 1, Golden Axe, Columns e Revenge of Shinobi. Mas essa fita era meio mais ou menos, né? Só jogão, inclusive parece que a fita dele é ainda mais menos cabrita que aquela sua que você colocou a foto lá no desenho. Não, a foto dele é original. A dele, cara, é original, é original. Então, mas isso é cabrita. A minha fita é original também. Uma é japonesa. Uma mega japonesa. A fita do Sonic é japonesa. E a fita do Ayrton Senna é americana, do Genesis. Eu tenho a capinha lá, certinho. Tudo bem. Tá com uma... Bom, beleza. Tá meio danificado com o tempo, né, cara? Que eu tive o costume de abrir, tá ligado? O console, abrir o controle, abrir as fitas pra ver como que era, mano. Aí tá meio que zoadinho, né? E essa fita foi a nossa diversão por muito... por quê? Por muito tempo. Só depois de meu irmão conseguiria uma fita do Sonic 2 emprestada para o nosso deleite. Deleite fez do Dalton também, né? Não, e... do Duba que fala deleite. Não, você também costuma falar também. Ah, tá bom, vocês ficam falando essas porcarias aí. Bom, essa foi a minha história do, com o Mega Drive. Muito pequena, mas foi um videogame bem marcante pelo fato de eu jogar quando eu era bem pequena. É, que legal, cara. Aí ele deu um palpite aqui pro próximo cast, né? Fazer um pouco mais longo e contar a história da Nintendo. É, a gente tá querendo fazer um cast mais curto. A gente não pode fazer mais longo, né? Se fizer mais longo, vocês dormem aí quando a gente estiver ouvindo. Então, o da Nintendo tá prometido, né? Então, mas da Nintendo vamos fazer um do NES, outro do Super NES, outro do Nintendo 64. Isso, senão a gente vai acabar queimando um assunto, né? A gente vai acabar queimando muita coisa de uma só vez. É verdade. Ah, e uma outra coisa que ele pediu aqui pra imitar o Nemesis, cara. Ele tinha pedido pra imitar o Nemesis no e-mail anterior também, cara. Eu tenho que imitar o Nemesis mesmo, vocês acham que eu devo? Se assim a gente julgar, eu julgo que deve imitar. Eu também julgo que você deve imitar, cara, assim, com grande ênfase, inclusive. Com entusiasmo. Ah, mas brincadeira, hein? Vamos lá, então. Tem que entrar no clima do Resident Evil, né, cara? Aquele... do podcast do Survivor Horror. Vamos lá. Stars! Depois eu volto primeiro, tenho certeza. Foi, né? foi bom, gostei. Tá satisfatório, tá bom. Legal, né? Então vamos encerrar aqui nossa parte de leitura de comentários, e-mails e recados. E só pra reforçar, né? O pessoal pra mandar e-mail. Então presta atenção no cast. Aí já começa a anotar seu e-mail aí e manda pra gente, né? Aqui no contato@devoradoresdecontroles.com.br ou contato@devoradores.com.br. Também no Twitter, né? O @devoradores_. E também no Facebook, facebook.com/devoradores. A gente tá meio devagar nas mídias sociais aí, mas deu um up aí no Facebook, não, no Twitter, né? Esses tempos aí. Não, Du? Graças à promoção, né? Graças à promoção, que a gente vai falar o resultado agora, hein? Promoção dos devoradores. Nunca foi tão fácil ganhar, hein? Nunca foi tão fácil. Já que a galera não tava afim de ouvir muito podcast, né, mano? A gente pegou e... deu aquela facilitada aí. É, mano, o Duque deu essa ideia pra gente facilitar a promoção aí, então... E o Lira me disse que ainda teve gente que errou. É, verdade. Teve gente que colocou com o link errado lá e aí não acabou participando, né? Pessoal que usa API de Twitter, né, tem encurtador de URL automático, né, aí se ferrou, cara. Mas eu expliquei no Twitter lá como que era pra fazer, foi bonzinho. É, verdade. Enfim. Nós temos um ganhador, então ufem os tambores aí. Quem ganhou foi... foi o Márcio R. Val. Então o Márcio vai ficar feliz aí, Márcio. Você tem que ouvir o podcast, senão você não vai ganhar, cara. Tem que entrar em contato com a gente aí. Manda uma DM no Twitter com seu e-mail. E fala pra gente aí seus dados depois, né? Que a gente vai trocar uns e-mails. E o Dalton vai fazer um envio expresso pra você do seu jogo. Depois você manda uma foto pra gente. Só o Dalton não sabe, mas beleza. Parabéns, Dalton. Você já descobriu agora que você vai ser o carteiro. Aí vai levar o game pro nosso amigo Márcio. Será que o Márcio ouve o podcast, cara? E fica a pergunta. Ele que vai responder depois. Então, parabéns ao Márcio aí, né? Primeira promoção dos devoradores de controles. Ganhador dessa mamata, que foi esse jogo dado. Jogaço, né, velho? O Eduardo. Jogaço. Muito bom jogo. Eu tava vendo o Du já vender esse jogo, cara. Fala assim, não vou dar essa porcaria de sorteio nenhum, cara. Vou vender essa porcaria aqui. Tava já quase chegando lá, hein, cara. Recuperar o dinheiro, né? Ô, Lira, você tem que postar o link pra galera aí do sorteio, né? A gente vai pro pessoal ver que é uma coisa idônea. A gente vai postar o link lá do sorteio.me. Sorteio. Que com o resultado da promoção, né? Isso aí, parabéns, Márcio. E nas próximas promoções a gente vai fazer bem mais difícil, certeza, cara. Se ninguém ganhar, enfim, fica pra gente. Alguma coisa que a gente não tenha. Não é mais fácil, né? Sortear alguma coisa que a gente não tenha, aí se ninguém ganha, fica com a gente já. É isso aí. Então, tem mais algum recado vocês aí? Ah, tem recado dos nossos parceiros, né? Parceiros, devoradores, vamos agradecer aqui os parceiros. Vamos primeiro agradecer o Games para Garotas, Ah, ela sempre faz ali, né, uma referência ao nosso podcast, alguma matéria do nosso site, valeu. E também o Planeta SNES fez um post no blog deles falando, né, que a gente mencionou o blog deles também. E o Voda Pagarai mandou também lá um RT no Twitter. Eles deviam fazer melhor, né, cara? Porque o cara é amigo do Dalton, o responsável pelo site aí, velho. Não, eu acho que eles são muito ocupados, cara. Então já fizeram muito bem pela gente fazendo isso aí. Então, mas vale a pena conferir aí nossos parceiros. E a gente vai fazer diferente no próximo, no post, vai ter o link deles também no post, mas já tem o link na direita lá nos botõezinhos. Vamos colocar no post também pra ficar mais legal. Antes de começar o cast, a gente vai fazer o nosso famigerado novo top de 5 desculpas esfarrapadas de jogadores medíocres. Vamos começar? Nossa, que controle zoado! Ah, não sei da Hadouken do lado direito da tela. Esse inimigo nunca apareceu aqui. Só sei jogar com mouse, no controle eu não sou bom não. Puta, cara, ontem que você não tava aqui eu consegui passar essa fase. E agora aqui no podcast, depois desse espetacular top 5 aí dos devoradores aí, vamos começar com a conferência da Microsoft, querida Microsoft do Dalton, querida Microsoft, que eu comprei um monte de porcaria deles agora. Enfim, vamos começar. Conferência da Microsoft. E aí, Dalton, como que é a conferência da Microsoft? Então, cara, a conferência da Microsoft já começou botando pressão, colocou um vídeo... altamente apelativo do Modern Warfare 3, que vai sair aí, né? Aí eu vi, assim, cara, tipo, eu tenho uma visão meio crítica, assim, eu, tipo, filtro muito aquilo que é feito só pra impressionar. Que foi o que eles fizeram na apresentação do Modern Warfare 3. Eu achei ele legal, mas, assim, somente tão legal quanto o Modern Warfare 2 e o primeiro Modern Warfare, entendeu? Tipo, legal, ótimo. Muito bom, foi mais, né, ou menos que nem a Sony fez o ano passado com o Black Ops, né? Começou mostrando o Black Ops na conferência da Sony, então, do ano passado. Cara, é verdade. Eu vi só mais o Modern Warfare. Aí, assim, cara, primeiro que pra mim, lugar de FPS é no PC, cara. Tipo, já fazendo uma alusão à desculpa que a gente acabou de dar. Então, a desculpa do Dalton, né? Essa desculpa aí. Então, e aí, cara, assim, pô, gráficos muito bons, assim, mas... Já faz um tempo que eu tô vendo a mesma qualidade gráfica, entendeu? Então, tipo, você vê que tá, os consoles estão graficamente estagnados mesmo, sabe? O pessoal tá explorando muito ao extremo a capacidade dos consoles. Então, não vi tanta diferença gráfica em relação ao Modern Warfare 2. Então, não sei se é porque eu tô jogando muito PC ou o que seja, cara, mas evolução gráfica, assim, é gritante, eu não vi, não. Legal. E aí, Duke, o que você acha do Modern Warfare 3 aí? Vai ter aquela diferença também que o jogador da PSN vai jogar com os caras da live. Isso eu quero ver, cara. Então, eu não assisti a conf da Microsoft. Não me causou muito interesse. O Modern Warfare também é um jogo que... Acho que eu já tinha até dito isso no podcast passado. Eu não sou fã de FPS, então não gera hype pra mim. Não tô muito interessado nesse jogo aí. E isso aí que o Dalton falou é verdade, cara. Os videogames dessa geração já estão perdendo fôlego já, né? Já chegaram no limite já. Mas se você for ver jogos de PC aí, já estão bem na frente disso aí. E eu acho estranho a Microsoft anunciar como carro-chefe dela um jogo que nem é exclusivo, né? Não sei, acho estranho na Microsoft isso daí. É verdade, até o produtor, né, que é o Glenn Schofield, né? Ele falou que era o maior... mais empolgante e épico Call of Duty que eles já fizeram, cara. Mas, sabe, na boa, pra mim, isso é, sabe, ele falou muito mais pra causar impacto do que pra passar a mesma verdade, sabe, sou muito superficial pra mim. Tá na cara que ano que vem ele vai falar a mesma coisa do próximo Modern Warfare. Tá certo, falar assim, entendeu? Mano. Sabe, você fala, caramba, velho. Parece, sabe? Propaganda de frasco de maionese, né? É uma delícia, o sabor... Então, cara, acho que assim, eu já falando minha opinião pessoal, pra mim aquilo que reinventou o conceito tiro em primeira pessoa baseado na Segunda Guerra foi o primeiro Call of Duty, acabou, entendeu? Quem jogou sabe do que eu tô falando, sabe que foi uma mudança da água pro vinho, entendeu? E depois ele ainda agradece, né, os fãs da série, é porque eles ajudaram, eles deram opiniões na hora de fazer o jogo, né? Então, claro que a gente tá falando daquele pessoalzinho bacana que joga online 22 horas por dia, né? Aquela galerinha altamente social, né, cara? Aquela galerinha que... Foi a galerinha que deu opinião na hora de fazer o jogo, né? Leite com pera, né, velho? Mas o melhor Call of Duty é o 2, cara. Não vem com conversa fiada, Dalton. É bom também. Então vamos... Bom, mas acho que resumindo aí do Call of Duty, acho que pra quem gosta da série, acho que vai ser um puta jogo, sim. É prato cheio pra quem gosta, eu acho. Opa, eu gosto do Call of Duty desde o primeiro, segundo, terceiro, todos. Ah, guerra moderna, viu? É, mas eu gostava da Segunda Guerra Mundial, mas tudo bem. É, agora vamos falar de outro jogo aí. Tomb Raider, Lara Croft jovem. O pessoal tá, gosta das ninfetas, né? O que vocês acham aí? Então, acho que assim, o Tomb Raider, esse, o demo que eu vi lá, ele mostrou uma Lara Croft mais, sei lá, mais humana, menos heroína invencível, cara. Sabe, porque é engraçado. A imagem que a maior parte das pessoas que tem da Lara Croft, até quem nunca jogou o jogo, é da Angelina Jolie fazendo filme lá, entendeu? Pode ver, cara, que tem muito... Eu posso estar até errado, mas acho que a maior parte das pessoas viu o filme e não jogou o jogo, entendeu? Porque saiu muito filme do Tomb Raider, muito, e tipo, nem todos foram tão bons assim, etc. Mas o negócio era a Angelina Jolie e ela era mó invencível no filme. E aí, tipo, esse jogo, também ao contrário do filme e dos primeiros jogos, mostra uma Lara Croft mais humana, menos invencível. Acho que isso ficou bem interessante, cara. Você vê que ela tipo, ela tá tendo todas as dificuldades de uma pessoa no demo, né? Ela tá tendo todas as dificuldades de uma pessoa que tá passando ali, que tá numa caverna, presa, num lugar escuro, tentando sobreviver, sabe? Então achei bem interessante, assim, cara. Esse agora, Tomb Raider aí parece que promete. Agora o Du vai acabar com você. Fala aí do que você acha do Tomb Raider. Então, eu discordo do que o Dalton falou, porque acho que ele não teve PlayStation, né? Então... Eu tive PlayStation, cara, mas, cara... Porque, assim, quem teve PlayStation, cara, Tomb Raider era um dos carros-chefes aí do... Tomb Raider, Resident Evil, eram os carros-chefes. Eu acho que todo mundo vai discordar de você, cara. O Tomb Raider 1, 2 e o 3 são jogos muito decentes. Aí, a Certain também era bom, cara. É, então. Só que aí tinha pra Dreamcast também. Só que aí depois o jogo não evoluiu, né? Ele ficou meio que parado no tempo e os caras queriam tentar lançar toda hora aquela mesma fórmula. Isso acabou estagnando, o pessoal enjoou e aí o jogo saiu, né, do hype, né, do jogo. Mas esse novo aí que tá lançando, eu tô esperando pra esse jogo, acho que vai ser bem legal. O que eu percebi muito, assim, que eles fizeram é pegar muitas das ideias que deram certo no Uncharted, né, que é um jogo que se assemelha muito ao Tomb Raider, né, tem gente até que fala que o Uncharted é o Tomb Raider moderno, né, e aplicar nesse jogo, acho que é isso que eles fizeram, e acho que o jogo vai ficar legal, sim. Bacana, também acho o jogo vai ficar bom com as inovações aí do Uncharted, principalmente, que vai tá ajudando bastante, né, fazer esse jogo ficar legal. E o pessoal vai ficar pirando, né, cara, que vai ser a Lara Croft ninfa, né, cara, a rapaziada leite com pera vai pirar, cara. Vários posters, proteção de tela, etc. E é mais um jogo aí que a Microsoft mostra na conf dela, que não é a exclusividade dela também não. Enfim, né, vamos falar agora da Electronic Arts, né? EA Games. E aí, Dalton, o que você acha da Electronic Arts? Tem uma opinião controversa. Vamos ver o que você vai falar. Lá vem a EA Games com seus jogos a lá show do Roberto Carlos, né, velho? A gente não tá falando só do FIFA, a gente tá falando de tudo que é jogo de esporte aí que os caras lançam, velho. Todo ano é que nem show do Roberto Carlos, é o mesmo jogo, versão aquele ano. Madden 2011, Madden 2010, Madden 2009. Etc, né? Tipo FIFA, a mesma coisa. Pô, aí eles anunciaram principalmente quatro jogos, né? É o Tiger Woods, né? Que é um jogo de golfe, que vai ter suporte ao Kinect. Vai ter o Madden, mais um FIFA, óbvio, né? Não poderia faltar. E alguns joguinhos meia boca, tipo jogo pra criança, tipo The Sims, jogos da Hasbro, tipo, nada que alguém que realmente jogue vai se preocupar. Até que eles falam do Mass Effect 3, né? Não, mas você acabou com a Electronic Arts, cara. Vai ter o Battlefield 2 aí, o Bad Company 2. Não, o Bad Company 3, né, agora. Não, é Battlefield... É Bad Company 3 ou Battlefield 3? É Battlefield 3. Battlefield 3, né? Isso. Exato, ó. Antes que a gente tome na testa de novo, né, cara, Battlefield 3. Acho que eu vou comprar esse daí. O FIFA. Cara... FIFA 12 eu vou comprar. Eu prometi comprar o FIFA 12. Quem me conhece sabe, cara. Cara, eu sou puta contra também esse negócio de ficar lançando jogo de esporte todo ano, cara. Tá certo. O pessoal que gosta tem aquela mesma desculpa. Não, mas tem que atualizar os jogadores, não sei o quê. Porra, baixa pela internet, agora dá, cara. Eu acho uma desculpa esfarrapada isso aí. Eu não concordo com isso daí. Mas não, a IA é clássico deles isso aí, né, cara? Tipo, mas muda, o cara muda bate o motor, na porta, cara. E fala, é FIFA o jogo? O cara fala, não, é Madden, NFL, não. Ah, então a gente não vai publicar isso. Mas muda, cara. Muda o motor, cara, do jogo. O FIFA tá com um motorzinho novo lá. Ah, mano. É que nem o Street Fighter, cara. Street Fighter fizeram a versão Street 4. Depois fizeram o Super Street 4, cara. Que beleza. Essa eu ainda acho que teve... É outro jogo. Mas, e mesmo assim, a Capcom ainda teve a decência, né? De vender o DLC, né? Não. Mesmo com, não, o do 4 pro Super não tem DLC, mas o jogo ele não saiu com o preço de um jogo lançamento, porra. É saiu baratinho. Já saiu bem mais barato. Por quê? Porque metade do desenvolvimento já estava pronta, né? Exato. Aí depois veio agora o Ultimate On, que é o Arcade Edition, que aí veio como DLC. Como DLC, mesmo. Exatamente. Aí beleza, bom. Cara, outra coisa, né? Mas enfim, né, cara, o Mass Effect 3 aí vai gerar uma até expectativa, hein, Dalton? O que você acha do Mass Effect 3? Então, cara, esse Mass Effect 3, assim, foi a primeira coisa que, tipo, realmente me atraiu, me despertou interesse nessa E3 da conferência da Microsoft, cara. Ele tem um potencial pra ser um grande jogo, como foi o 2. O 1 foi meio ruim, mas a galera que é fã me mataria se eu falasse isso no cast. Agora você já falou, cara. Não, então, você falou que é ruim, mano. Agora eu vou parecer assassinado, mas tudo bem. Tem potencial para ser um grande jogo, mas é também assim, tem um público cativo, né? Porque ele tem uma história muito intrincada, assim. Você chegar jogando 3 do nada, assim, você não vai entender nada, ou você vai perder muito do que o jogo tem a oferecer, que é a parte de história, né? E também, para variar, suporte a Kinect, com a parte dos diálogos lá, em vez de você escolher os diálogos, você vai poder falar. O que eu acho, o que o Eduardo vai concordar que acho que é uma grande besteira isso, porque não é nada que você não possa fazer usando o joystick. É muita besteira isso daí, cara. Mas, cara, ô Dalton, você que tem o Kinect, você rebola na frente da televisão. Eu não tenho o Kinect, cara. Tem, velho? Não tem. Pô, triste, hein, velho? Você podia comprar, velho. Então, aí outra coisa que vai rolar com o Kinect vai ser comandos de voz estratégicos pros seus aliados, assim. Então, eles não mostraram tanto isso lá, né? Mas eu não sei também até que ponto vai ser útil. Talvez, sei lá... você vê que é a primeira grande aposta da Microsoft em comandos de voz via Kinect, assim, é o Mass Effect 3. Vai que cola, né, velho? Verdade. Então, vamos pular pro próximo jogo aí. Depois que a gente acabou com a Electronic Arts, cara. Não, vocês acabaram, que eu gosto do. Eu vou comprar o FIFA e vou comprar o Battlefield. Vamos falar aqui do Tom Clancy, o Ghost Recon. A Tom Clancy também, né? Tem 1.450.000 jogos, cara. Exatamente. Vê se alguém reclama do Tom Clancy. Mas tudo bem. Fala aí, Dalton, do Tom Clancy. Tom Clancy tem de Rainbow Six, a Hawks, a não sei. Mó zona. Tom Clancy é seu amigo, né, cara? Você tem a maioria dos jogos do Tom Clancy. Pode falar agora. Cara, gente que é fã doente disso aí também, né? Cara, eu li o livro do Tom Clancy, Rainbow Six, cara. É horrível. Não leio aqui. Lixo, velho. Pelo amor de Deus. Eu li aquilo, velho. Então, o demo do Ghost Recon, ele começou com um cara lá, ele, tipo, ele customizando uma arma numa tela, assim. Ele falava com gestos da mão, ele ia manuseando a arma na tela e, tipo, desmontava ela, escolhia, tipo, a mira, carregador, sistema de recuo e não sei o que lá, tal, tipo, nossa, ó, ele falava assim, sei lá, tipo, em português, ele falava carregador, aí automaticamente a tela mostrava quais os carregadores disponíveis. Mira telescópica, aí aparecia. Aí, sabe, o cara mostrando aquilo enquanto até o diretor da Ubisoft ia falando assim, ó, queria que você escolhesse uma arma pra combate a curta distância, ali, close combat. Aí o negócio já selecionava. Tipo, ó, mó impressionante, mas que nem eu falei antes, cara, não é nada que a gente não pudesse fazer usando um controle. Então, isso que é engraçado. Quando os caras lançaram o Kinect, a proposta é que fosse uma coisa que fosse revolucionar os games, né? Mas não, cara. Os caras usam ele pra você continuar fazendo a mesma coisa que já era feita nos jogos, só que de uma forma diferente. Então, porra, cadê a inovação? É a mesma bosta ainda. Então, aí assim, até... Aí depois tem até um gameplay que o cara joga usando o Kinect, assim, numa posição estranha. Ele usa a mão aberta pra atirar e uma mão fechada pra mirar e tal. E assim, cara, eu acho que aquilo também vai ficar até meio indigesto pra quem... Mesmo pra quem joga em controle e tal, né? Não vai ficar legal aquilo, sabe? Aquilo não vai... Eu acho, Dalton falando, aquilo, eu acho que aquilo vai pegar jogando daquele jeito, entendeu? Não sei, cara. Isso aí eu já não sei, teria que experimentar pra ver, mas... Eu teria que experimentar, mas assim, o tanto que... A experiência que eu tenho em jogos de tiro desse tipo mostra que isso daí não vai dar muito certo, não, cara. Eu acho que talvez pro jogador mais casual seja até uma proposta interessante, né? Mas acho que pro cara que é hardcore, assim, acho não, que... Não, que faz questão de acertar o olho, a pupila direita do olho, não vai rolar. Não vai curtir isso aí. Não vai curtir. É, o cara é tipo Dalton, mas enfim, vamos lá. Agora falar um pouco da Xbox Live, vai ter umas novidades na Live aqui. É assim, resumidamente falando, né? Mesmo porque aqui no Brasil a gente não vai ter acesso a essas coisas, né? A boa parte delas, pelo menos. Aí você vai ter o Kinect controlando as opções multimídia do Xbox, né? Você vai falar lá com... Ah, mas isso aí mostrou ano passado. Então, mostrou de novo. Nossa, velho. Mas começou ano passado. Fraco, hein? Você vai ter YouTube, o Bing, que é aquele buscador meia boca do caramba. Não, o Bing usa o Google, né, mano? Lembra? Então, saiu na internet. Eu lembro dessa teste que eles fizeram de engine, né, de busca. Os caras colocaram uma palavra aleatória lá no motor de busca do Google e não existia nenhuma busca na internet nessa palavra, né? Aí passou, acho que uma semana, essa palavra já estava no motor de busca do Bing, ou seja, né, eles copiam o que tá na base do Google, né? Boa, né? Então, eles vão ter, tipo, sei lá, no Xbox, você vai ter YouTube, Bing, você vai ter TV ao vivo lá, Live TV, os americanos, né, tal. Você vai ter, tipo, aquele o UFC, cara, assim, isso eu achei... Não é algo que eu vou usar, mas eu achei até engraçado, né, a forma como é colocado. O UFC, que é o mundial lá de Vale Tudo e tal, né? Ultimate Fight Champion, né? Championship. Cara, assim, você vai ter, tipo, uma espécie de um software onde você vai... Tipo, você vai poder comprar as lutas, assim, você vai poder acessar o perfil dos jogadores, assim, sabe? Nossa. Quantas lutas esse cara ganhou, quantas vezes esse cara já jogou com esse outro que tá lutando agora... Tipo, bem na base do como se fosse um Street Fighter, você conferindo as fichas dos caras, assim, entendeu? E você fala, nossa, cara, tipo, parece que você tá meio que apostando, você tá vendo, tipo, uns bichos brigar, assim, cara. Falei, nossa, achei mó estranho. Essas coisas nunca chegam aqui, né, cara? Que nem os serviços da Sony lá, o Netflix lá e o Curiosity, né? Não chega aqui, não tem jeito. Então, enfim, cara, acho que vai ser um negócio que americano que gosta muito de UFC vai curtir, cara. Porque, nossa, você está a ficha dos caras, estatísticas, etc. Acho que é tudo que os caras querem lá, cara. Terminando, assim, a afirmação do cara sobre a live, né? Um pouco antes de começar a próxima parte, ele falou o seguinte... O núcleo do Xbox sempre vão ser os jogos. Eu falei, puta, ainda bem, cara. Então, enfim, ainda bem, porque vamos parar com essa papo de live TV aí, porque isso daí não leva a nada. Tem que pegar os leite com pera, né, velho? Pegar os nintendistas. Então, vamos lá. E agora a gente vai falar agora de alguns jogos exclusivos aí do Xbox. Primeiro vamos falar do Gears of War 3. Esse Gears ainda vai... pode gravar aí, cara. Tá gravando, né? Pode gravar isso aí. Quando acabarem o Gears of War, vai sair uma coletânea com todos os jogos pra PlayStation 3, cara. Sério? Então, aí a respeito do Gears of War, né, tipo, não é um jogo da minha preferência pessoal, né, tipo, deve ser, é um jogo bom dentro dos quesitos dele lá, e é um jogo que define o termo shooter em terceira pessoa, né, franquia Gears of War, ela define esse termo, né. Embora seja errado você falar que qualquer jogo em terceira pessoa copiou Gears of War, de alguma forma ele criou vários conceitos que são usados até hoje nesse tipo de jogo. Assim como o God of War, ele define o termo beat'em up, ou beat'em up button smasher, ou hack and slash, Hack and slash, né, mano? Beat'em up, acho que não, hein? É, beat'em up moderno, né, cara? Uma espécie da evolução do beat'em up. É. Então, Gears, pra mim, ele define esse tipo de jogo como o God of War define o tipo de jogo que também tá, entendeu? Então, parece que vai ser legal, sendo Gears of War. É um jogo bom, cara. Eu gosto do Gears of War, cara. Ele vai sair pra PlayStation 3 um dia aí, né? Aí também teve o Rising. Então, e esse Rising foi bem rápido, cara. Ele só foi um... Mostrou, tipo, é um ambientado em Roma, lá na... As guerras romanas e tal, e tipo... E a primeira coisa que eu vi que só pode ser feita no Kinect, né? Que, tipo, é um cara... Eu não sei até que ponto a propaganda também exagerava os aspectos, mas era um cara com uma espada e um escudo, tipo, defendendo e atacando com a espada. E os movimentos que ele fazia com a espada, o cara lá fazia. Tipo, o cara dava uma cabeçada. E aí o personagem dava uma cabeçada também. Tudo em primeira pessoa, né? E aí, assim, foi alguns segundos só. Parecido com o Medieval Movies do... E isso, só que o Medieval Movies ele é mais cartunesco, né? Esse daí já é mais... Ele é mais... simulador, entre aspas. É parecido com o novo Zelda lá do Nintendo Wii que mostraram ano passado. Tudo bem, então Halo. Esse Halo ele pode ficar só no Xbox mesmo, que ele, né, não me agrada, não. Pode ficar. Então, o primeiro Halo, tipo, já saiu faz 10 anos, cara. Aí, galera, a gente tá ficando velho, porque eu joguei. Tiozão, hein, cara. Eu joguei Halo no PC, cara. Negócio preocupante. Nossa, vai sair remake disso aí pro Xbox? Vão sair remake pro Xbox 360. Né? Ele saiu pro primeiro Xbox lá, né? O finado e fracassado Xbox. que não deu pra competir com o Play, né? E pro PC. E eles estão fazendo remake com tanto a campanha single player quanto o multiplayer dele. Então, sei lá, pra galera que é fã, vai curtir. Cachorro louco, todo mundo vai gostar. Aí o Forza 4, aí, força aí, cara. Esse jogo então, é bacaninha esse jogo aí. Mas não dá pra bater Gran Turismo, né? Na moral, não tem condições, não dá, né? Não tem dá, condições. Cara. Os caras faz de tudo, velho. Tipo. Mas eles têm que tentar, né? Eles não podem falar, a gente não vai nem tentar. Aí esse Fable Journey. Acho que eu vi um vídeo rapidinho desse Fable Journey aí. Então, esse Fable Journey parece que, tipo, se eu não me engano, ele nem é uma sequência dos Fables que você tem no Xbox. Ele é meio um paralelo, assim. Que você joga com o Kinect também lá. Você faz os gestos com a mão pra fazer magia e tal. E até mira nos monstros usando as mãos. Tudo você faz com a mão agora. Nem tem mais controle. Vamos queimar todos os controles de Xbox, velho. Então, mas é meio besta. Os caras falaram assim que o pessoal lá que tava dando opinião. O pessoal que é fã da série Fable lá não gostou. Então, sei lá, né? Tipo, se algum dia eu tiver oportunidade, eu vou jogar, mas sei lá, sem muita expectativa também. Beleza. Aí tem o Minecraft aí. O que é esse Minecraft aí? Então, o Minecraft, cara, era um joguinho que você jogava... você joga, né? Você pode comprar ele. É um jogo, assim, meio... Assim, ele foi criado de uma forma independente, né? E... Ele, cara, é um jogo que você... você cria... Você mina materiais e vai criando... tem que criar um castelo ou uma defesa qualquer contra uns bichos lá, mas... E é tipo, é todo um conceito novo, porque você, tipo, pra você extrair os minérios das fases, você tem que criar as ferramentas, você tem que construir tudo, cara. Você tem que criar as ferramentas que você vai usar, você tem que minar todo o material. Tipo, sei lá, se você quiser fazer vídeo, você tem que fazer uma... Meu, é uma viagem do caramba, é um jogo de construir e você, com as construções, você se defender, né? Eles vão trazer isso pro Xbox 360, então... Sei lá, cara, não vejo justificativa, tipo, o sucesso do Minecraft fez com que ele viesse pro Xbox. Não, porque esse jogo não fez tanto sucesso assim, entendeu? Mas vai ser algo que nunca teve no Xbox, esse tipo de jogo, assim, com essa mentalidade totalmente independente, típica de PC, assim, sabe? Certo. Aí vai ter aqui o jogo do Michael Jackson aqui, ó, Disneyland Adventures. Cara, joguinho... Não, esses joguinhos de parque, eu lembro do Neverland, do Marcos. Passear no parque da Disney, que beleza, hein? Ó, que joia. É, basicamente um joguinho pra criança no Kinect, né? Que na verdade, talvez esse faça sucesso, entendeu? Porque, pô... Uh-huh. Porcaria, né, Dalton? É, pra criança, né, velho? Criança que vai usar o negócio, velho. Que nem tá falando com o Du esses dias lá, né? Tem lá o Kinect, né, colocado na sala de relax lá, né? E tipo... Cara, aí a gente começou a ver assim, os caras jogando jogos de Kinect e a gente falou, cara, em um dia o cara já não aguenta mais jogar isso daí, véio. Se for criança, um ano. Aí foi fato, né? Tanto que o negócio tá encostado, né? Ninguém usa mais. Ninguém usa mais, cara. Então, é. Bom, experiência então, fala por si, né? Legal, né? É bacana, né? Você ficar rebolando ali. Criança gosta de jogo, assim, de até ver outro jogo mais legal, sabe? O cara vê você jogando Halo, por exemplo, não vai querer jogar Kinect, cara. Mas tudo bem. Então, vamos lá, Kinect Fan Labs. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer um laboratório e explodir o Kinect? Não, na verdade isso daí é tipo como eles disponibilizaram o kit de desenvolvimento pra Kinect. É, vários caras começaram a fazer vários softwares baseados em Kinect, assim. Aí você, nesse Kinect Fan Labs é uma seção da live lá que você acessa. Você, na verdade, é um jogo que você compra e você vai baixando add-ons, que são mini jogos que esses caras que desenvolvem pra Kinect, né? Eles publicam lá. Então, tem jogos que tipo, criam o seu avatar usando a câmera do Kinect, sem você precisar escolher nada. Tem jogo que ele tira uma foto sua. Aliás, esse aqui tinha a demo lá na E3, né? O cara tira uma foto dele e tipo, ele conseguia fazer um desenho 3D, era um negócio meio maluco, assim, cara. Usando a mão, ele conseguia desenhar em volta do corpo dele que tava na tela. Um negócio bem, bem louco, assim, mas. Mas é tudo experimental, também, né? Nada. Tudo experimental, nada sério, nada que você possa. Putz, isso aqui é um jogo, sabe? É um negócio pra você brincar mesmo. Zoeira no Kinect, né? Lixonect, né? Lixonect, então vambora. Ah, vocês já estão sendo parcial demais, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Aí tem aqui, ó, Dance Central 2, é um jogo de dança. Isso aí, ó, esse jogo de dança aí é pro meu amigo lá do trabalho, Vinícius, cara, que ele gosta de rebolar, cara, na frente do Kinect, cara. Jesus! Aí, pra quem não conhece, o Dance Central é um jogo de dança pra Xbox baseado no Kinect, né? Então, ele é o 2, né, no caso, que é o que foi anunciado na C3, ele é igual ao primeiro Dance Central. Só que ele tem comandos de voz e multiplayer simultâneo, coisa que não tinha no primeiro Dance Central, que nem eu sabia, né? Tá na moda, né? Esse jogo de dança, né? Tem o Michael Jackson Experience, tem então, tem outro do Kinect lá também, do pacote que vem no Kinect de dança também. Tudo reboloso, velho, esses jogos aí. Reboloso. Quando vai ter o jogo da Carla Perez pra Kinect? Sabe? Puta, cara, é o Chan, né? É o Chan, Kinect Version. Cara, qual a pirataria aí? Os caras fazendo aqueles jogos modificados, quem sabe, né? A gente começa a ver no futuro breve aí. O pessoal ia gostar, hein? Carla Perez Kinect, cara. Ó. Desse Central, Carla Perez. Então, mas assim, cara, embora a gente esteja falando essa zoeira tudo, assim, falando sério, não é nada que eu tenha visto em outro videogame, assim, provavelmente eu nunca vou ver, cara, sabe? Não que faça falta também pros caras, né? Mas é algo assim que você vê que pela primeira vez é algo que usa totalmente a capacidade do Kinect, assim, pelo menos eu tive essa impressão, não sei de você. Ah, então, eu vi a conferência do ano passado, esse ano eu só dei uma zapiada, tipo, mas tá parecida com a do ano passado, velho, então quer dizer que eu vi o ano passado, tô vendo de novo esse ano, mano. É Kinect, pessoal querendo rebolar na frente da televisão, os mesmos jogos que sempre lançam, enfim, mais do mesmo, né, cara? Se a gente for dar uma resumida nessa conferência da Microsoft aí, ao contrário da Sony e da Nintendo, né, a Microsoft não mostrou nenhum hardware novo, né, foi toda baseada em Kinect, explorando até alguns recursos que eles não exploravam antes, né, que esse uso do reconhecimento de voz, né, que era muito raro você ter um jogo que tivesse isso daí. E agora eles usaram mais isso daí, mas, meu, conferência basicamente baseada em Kinect e isso, assim, cara, não muito mais do que isso mesmo. Bom, pra mim foi fraca a conferência da Microsoft, não assisti na íntegra, assisti um trecho ou outro, e achei que eles quiseram só empurrar um monte de coisa de Kinect e nada do que eles tinham prometido, assim, de no ano passado, que o Kinect ia ter jogos pra hardcore gamer, acho que não virou. Até teve alguns exemplos lá que o Dalton até citou, né, que de jogos que são pra hardcore que você usa o Kinect, mas que nem o Dalton falou, nada que você não pudesse fazer com o controle. Isso aí, valeu Microsoft, foi bacana, vai, foi legal, 2012, se o mundo não acabar, teremos E3 2012. Vamos falar agora da nossa querida Sony, fantástica Sony. É, não, Dalton, toda Sony é fantástica, cara. Começar falando assim da Sony, não, o Dalton, eu vou deixar o Dalton começar a falar da Sony, porque ele vai começar falando coisas desagradáveis que ninguém quer saber. Fala então, aí, cara, as conferências da Sony já começou, claro que não poderia ser esquecido, né? Começou com um pedido de desculpas pela queda da PSN. Tá desculpado. Tá tudo bem, é isso que eu ia dizer, cara. Véio. Tá desculpado, tá tudo certo. Eu aceitei aí o Infamous, eu já Dash peguei Nation. Meus jogos de graça, eu tô tranquilo, cara. Então, aí a galera tá toda satisfeita, então Sony, ponto pra você. Parabéns, cara. Ó, parabéns quem tem mais de uma conta na Sony e pegou todos os jogos. Malandritos, hein? E a Sony começou falando do quê? Uncharted 3, hein? Que jogo, hein? Cara, esse jogo vai ser foda. Eu não terminei o 2 ainda, mas eu vou terminar antes de lançar o 3. Cara, a única coisa que eu tenho a falar sobre o Uncharted 3 é que é um puta jogo, gráficos exemplares pra qualquer jogo de PS3. E, cara, se eu tivesse um PS3, tipo, jogatina garantida de Uncharted. Chora, Dalton. Edu, fala do Uncharted 3 aí, cara. Cara, arregaçou na E3 esse jogo aí. Puta, a cena de que você tá dentro daquele transatlântico lá, num mar revoltoso assim, cara, muito bem feito, cara. Gráficos sensacionais. Eu joguei o 2, terminei o 2, diferente do Lira aí, que tá difícil de terminar os jogos aí também, Lira. E foi ótimo o jogo, e esse 3, assim, parece que é mais do mesmo, só que melhorado, saca? Pra mim... jogão exclusivo de PlayStation 3 é obrigatório isso daí, cara. Obrigatório. Obrigatório junto com Pro Evolution 2012, cara. Puta. Enfim, né? Vamos falar de outro jogo, mano. Eu vou comprar um Uncharted 3, cara, sério. Eu vou terminar o 2 também. Resistance 3. E aí? Então, cara, Resistance 3 vai começar a sequência de milhares de shooters que a Sony mostrou nessa E3, cara. Resistance 3 pra mim. Só mais um shooter. Ele usa o PS Move, né? Que já foi um negócio que se provou meia boca no Killzone 13. Isso daí não é eu que tô falando. Isso daí todo mundo que eu conheço que jogou Killzone 3 usando o PS Move tem a mesma opinião. Então eu não acredito que seja tudo mentira, entendeu? E, cara, eu falo, só mais um shooter. A galera que gosta de shooter vai gostar. Ponto. E o PS Move vai fazer pelo PS3 o que o mouse já faz pelo PC desde 1900 e nada, cara. Então, ou seja, Kinect do PlayStation 3, cara. Mas aí, eu não tenho PS Move. É o Kinect da Sony, velho. É a mesma pegada mesmo. E eu achei que a Sony mostrou muito FPS nessa conferência, cara. Acho que foi até em demasia, assim. Os caras exageraram um pouco. Mas tudo bem. E esse Resistance 3 aí, pra mim, também é mais um shooter. Dá pra jogar, parece um jogo interessante e tal, mas é mais um. Ah, shooter é shooter, cara. Tiro, cara. Tiro é legal. A galera que gosta de shooter vai saborear bem daí, né? Vamos então, vamos continuar. Infamous 2, é isso. A Sony deu o Infamous 1 de graça, pra quem não tinha jogado, agora eu já pego o 2 na seguida. Fala aí, Dudu. Então, Infamous 2. Eu joguei o primeiro. O Infamous é um jogo bom, cara. Só que ele peca por aquele. Eu chamo isso de síndrome GTA. Que é aquele estilo de jogo. O jogo é legal e tal, só que ele é repetitivo demais, cara. Sabe? Você faz 100 missões, uma é muito parecida com a outra, assim. Embora a mecânica de jogo dele é muito legal, mas é um jogo muito repetitivo. Quem aqui jogou um que chama Prototype? Cara? Tem vários nesse estilo, né? Nossa, igualzinho, velho. Acho que o primeiro Assassin's Creed também, acho que é na mesma pegada, muito repetitivo. Eu chamo isso de síndrome GTA, cara, porque... E o GTA que começou com essa parada. Mas mesmo assim é um jogo que passa, é legal, dá pra jogar. E eu não joguei o 2 ainda, o jogo já foi lançado, apesar de ter sido mostrado na E3, ele já foi lançado, já tem gente que tá jogando o jogo. E o que eu vi de review falou que melhorou o jogo, tá melhor. Acho que continuaram com as ideias boas e deram uma melhorada no jogo, acho que vale a pena. Uma coisa legal do Infamous, cara, que você, tipo, começa o jogo, aí você quer ser bonzinho. É igual na vida real, cara. Você é bonzinho, você só se ferra, cara. Quando você é mal no Infamous, fica muito mais fácil, mano. É, isso é verdade. Puta, que jogo miserável, cara. Então, vamos falar de outro jogo aí. God of War Origins, cara. Nossa, eu vou dizer mais, cara, do God of War, cara. Ó, o Kratos pode ter morrido, pode ter feito o diabo com esse cara, mano. Vai ter God of War até o PlayStation 10, velho. Mas é o que eu costumo falar, cara, assim, tipo, God of War é sempre um bom jogo pra PS3, também não é do meu gosto, mas que nem eu falei, cara, referência em beat'em up, hack and slash, qualquer coisa assim. Eu sei também outra coisa que eu falo, cara, se algum dia a Sony tiver em dúvida de algum jogo, o que a gente vai fazer de jogo agora, é só fazer um God of War, cara, você vai ver que... Não tem erro, e a galera agradece. É, o bom da Sony é que ela tem vários jogos nesse estilo, né? Ah, puta, do que eu vou lançar? Vou lançar um Gran Turismo aqui, então. Não, mas a única sacanagem da Sony foi ano passado ter lançado Twist Metal, velho. Ah, dá licença, velho. Tapa na cara, velho, aquilo ali, mano. Não, e só terminando, lembrando que esse God of War Origins, na verdade, vai ser uma coletânea, né? De todos os God of Wars, com inclusive, acho que um remake do primeiro, né? Na verdade... É um remake do primeiro esse, só, né? Esse jogo aí, o God of War Origins, eles vão pegar dois God of War de PSP, que é o Chain of Olympus e o Ghost of Sparta, e vão fazer versões dele em HD pro PlayStation 3. É isso. Que difícil, né, cara? Entendi. Que difícil, né? Essa parte da conferência eu vi meio leitura dinâmica. Assim, então, mas ó, sabe o que vai acontecer também? Quando tiver o PlayStation, vai PlayStation 5 ou 6, assim, PS5, vai ter o filho do Kratos, tá ligado? Vai ter a série do filho do Kratos ainda. Não, porque ele matou a família, né, cara? Ah, ele vai pegar uma mina e vai fazer um filho novo, cara. Sabe? É, pode ser. E ficou faltando, né? Os caras não mostraram nada, né? Mostraram só que deram a data, né, do Ico e do Shadow of Colossus, né? Os remakes também que vão sair pra PlayStation 3. E não falaram nada do Last Guardian, né? Tanto que eu já tava sabendo antes que o Fumito Ueda não ia nem participar da E3, né? E não participou mesmo e não falaram nada do Last Guardian. Fica pra TGS agora, né? Fica pra isso mesmo aí, cara. E Tóquio, aí fomos nós, né, cara? Vamos mandar o quê? O Dalton pra Tóquio, velho? Vamos mandar o Dalton pra Tóquio. Despachar o Dalton pra Tóquio. Participe você da campanha, despache o Dalton pra Tóquio. Ó, Devoradores na TGS. Ó, a gente não foi na E3, mas na TGS a gente tem que ir, hein, cara. Ó, TGS. Vai ter os colaboradores aí que vão ficar em chamas pra aquele ir, né, cara? Tipo o Watson, cara. Vai ficar louco. Ele tá participando aí. É que ele tá falando pouco hoje, Ele tá falando pouco, mas ele tá aí. Tá aí, mas ó, certamente ele queria ir pra Tóquio, cara. O cara tem uns fetiches aí, velho. Certamente. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Medieval Movies. Ah, deve ser muito bom, cara. Fala aí, Dal, esse jogo aí. Não, é um jogo lá que eu vi usando o Move pra controlar uma espada, um arco e flecha, um escudo e tal, né? Ou seja, eu achei bem meia boca o jogo, né? Assim como achei o equivalente de Kinect lá também. Só o do Kinect pareceu ser um pouco mais interessante, porque o cara não tem nada na mão mesmo. Enfim, né? Cara, eu achei esse jogo aí lixo movie, cara. Aê, sabe esse jogo manja, conceito, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer um jogo aqui pra mostrar como é que o equipamento funciona. Só que, cara, não precisa mais fazer isso. Todo mundo já sabe o que é o Move, pra que serve, tá ligado? Ou não, seja, pra nada, né, velho? É, não tem essa cara de jogo conceito esse jogo aí, Dalton? Tipo, um jogo conceito, demo, ó. Tipo, o Move dá pra fazer isso aqui, ó, sabe? Pô, olha como ele reconhece, meu Deus. É, não, cara, que lixo, cara. A Sony podia ter passado sem esse jogo aí. Mas eu ainda gostei da conf da Sony, até ia falar isso aí, que ela não ficou focando muito em Move, cara. Mostrou pouca coisa de Move. Se bem que eu acho que ela mostrou mais até do que deveria, entendeu? Sei lá, cara. Mas mostrou pouco, cara. Até porque ela tinha um hardware novo pra mostrar, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas se for comparar com o que a Microsoft mostrou de Kinect, a Sony mostrou pouquíssima coisa de Move. Enfim, vamos lá. Dust 514. Esse é shooter, cara. É negócio da tia. É mais um shooter. Da galera que gosta de shooter no videogame vai gostar também. Mas isso daí eu li pesquisando a parte. Que o mundo onde se passa esse shooter, ele faz parte de um universo onde que tá rolando um MMO que chama EVE Online. Então eu não sei como os dois se relacionam, mas parece que vai ter uma interação aí do que você faz nos dois jogos, assim, entendeu? Então, sei lá, você coloca isso como adicional pra galera que curte esse MMO aí. Mas não tem muito além disso também. Só mais um jogo também, que já na sequência do Dust 514, também teve o Starwalk, né? Também que é um outro shooter, também naquela levada de espacial, né? Mais um, né? Vamos falar de um joguinho mais ou menos aí? BioShock Infinity. Mais um, hein? Então, mas é mais ou menos essa franquia aí. Mas, né, ó, cara? Esse aí, cara, eu sou obrigado a concordar com o Dalton. É um shooter de respeito, cara. Nossa, eu só falei pra sacanear o Dalton mesmo. Então, né, assim, esse shooter, embora ele seja mais um shooter, ele difere em muitos aspectos padrão de todos esses shooters que rolam aí atualmente, né? Ele tem um universo todo paralelo dele lá e bem interessante. Enfim, né? A gente não vai falar de BioShock aqui, mas falando do jogo como shooter em si, né? Também vai dar suporte ao Move, né? Até o Ken Levine, né? Que é o cara que é o designer do jogo. Ele chegou lá falando que... Ele apareceu lá na E3 falando que botava uma fé no Move, né? E, cara, assim, o que eu tenho a falar é que ele é um bom shooter, mas que ele não precisava de merda nenhuma, de Kinect ou de Move, ou de qualquer outra merda parecida. Os caras pagaram o cara pra falar isso aí, cara. Deram uma cerveja pra ele e falou, fala se aí é legal, cara. Entendeu? Um bom jogo que vai... Os caras que jogarem no controle vão ser muito mais felizes do que os caras que jogarem no Move. Fácil. Legal, né? Então, a gente acabou aí com a Sony. Vamos falar... Acabou a Sony Game. Vamos falar agora do novo hardware da Sony. O PS Vita, né? Que é o novo console portátil da Sony. Fala, quem começa falando aí? Pode começar a falar o Du aí, porque minha informação depois é só adendo. PlayStation Vita, cara... Eu acho que a Sony acertou de novo assim no portátil. Eu acho que o PSP já era um portátil melhor do que o DS. E acho que os caras acertaram de novo. A tela touchscreen, também tem sensor atrás, dois analógicos. Os gráficos são foda. Eu vi a demonstração do Uncharted rolando, cara. Porra, cara, é um PlayStation 3 um pouquinho piorado, assim, sabe? E tem que fazer umas interações com touch, né? Você fazer umas interações com dedo screen, né, cara? Puta, muito foda, cara. Ele escalando assim, você vai tocando, né, na parte que você quer que ele agarre e ele vai subindo, cara. Toma essa, velho. Então, isso daí é uma coisa que não dá pra você fazer com joystick, entendeu? Ou daria muito meia boca. Não, daria assim, é só você colocar, por exemplo, no Uncharted, seria mira, você né? colocar pro lado, sabe? Pra cima, pra baixo. Aí que até dá, mas ficou uma interação legal, assim, ficou bacana o lance do touch. E outra coisa que, por ser Sony, assim, a biblioteca de jogos é muito grande, que todas as desenvolvedoras querem trabalhar com a Sony, né, cara? Então, a biblioteca de jogos vai ser muito grande, os caras mostraram muita coisa que vai ser lançada pra ele. O próprio Street Fighter vs Tekken, né? Um RPG que eu vi que chama Dragon's Crow. Esse aí eu acho que promete muito, assim. É um RPG, mas é tipo meio que um beat'em up também, sabe? Muito parecido com aquele Dungeons & Dragons Shadow of Vermistar que tinha que é da Capcom, que tinha pra arcade. Nossa, eu lembro desse jogo. E mostraram bastante coisa assim pra ele que eu acho que vai valer a pena esse portátil aí, mais do que o 3DS. Então, aí você vê, né, ele vai ter duas versões, né, vai ter uma versão com Wi-Fi, né, que vai custar $249, e uma versão 3G com Wi-Fi, né? Com adendo do 3G, que vai custar $300. E assim, cara, você vê, é óbvio que a Sony vai estar perdendo dinheiro a cada unidade que eles venderem do Vita, cara. Isso daí tá bem na cara, assim. Você vê que ele vale muito mais do que aquilo. Pra poder bater de frente, né, com a Nintendo. Com a Nintendo. E a interatividade que ele tem com o PlayStation 3 também vai ser bacana também, cara. Vai ser... Não vai ser aquela interatividade meia boca que tem o PSP com o PS3, né? A do PSP é bem meia boca, né? O PS3. É pouquíssimo, né? Mano? Acesso remoto lá, alguns jogos você consegue jogar remotamente. Então, aí você tem lá o 3DS a $250. Você fala, caramba, né? Você vê que o Vita ele faz mais coisas que um 3DS, entendeu? Isso é fato, fora o 3D, que é o grande motivo das pessoas comprarem um 3DS. Tipo, e é engraçado como a Nintendo fica batendo nessa tecla toda hora. Ó, esse jogo aqui é totalmente 3D. Esse daqui é totalmente 3D. Totalmente 3D. Daqui a pouco eles vão colocar no nome dos jogos que nem eles fizeram no 64, né? Star Fox 64 vira Star Fox 3D 64. E outra coisa que o Vita, com a biblioteca que ele chegou, ele já chegou arrebentando a Nintendo já, cara. Quando lançasse... Vir todos esses jogos aí que os caras prometeram, já vai arrebentar já. Então, cara, eu acho que vai bater. É óbvio pra todos nós aqui que, tipo, o Vita vai bater o 3DS, assim. E não vai demorar muito tempo também. Questão de preço, Dalton. Tem a China pra isso, né, cara? Os caras trabalham por $1 o dia, cara. A gente tá falando aqui de preços americanos, né, cara? Mas imagina se você for comprar, tanto um 3DS aqui quanto um PS Vita. Imagina quanto você não vai pagar, né? Mas a China tá aí, cara. Relaxa, velho. Então, vocês vão resumir aí um pouco aí o que vocês acham da conferência da Sony, o Dalton, que fez várias resenhas aí. O que você acha, Dalton? Então, cara, assim, teve uma coisa que a gente não citou muito durante esse lance da... A gente tá falando da Sony, mas eles usavam bastante tecnologia 3D, né? Tipo, você vê que é uma coisa que era muito mais presente nos PCs, né? E agora o PS3 fazendo bastante uso dessa tecnologia aí de jogos com tecnologia 3D, tá usando óculos, né? Inclusive eles anunciaram um kit lá, né? TV, óculos e o jogo. E o jogo por $500, né? E parece que pros caras é uma puta pechincha lá, né? É, $500, mas é uma TV 3D, né, cara? TV 3D, é verdade. Essa aqui custa 5 mil aqui, sabe? A então, $500, cara. E eu acho que isso partiu exatamente de uma reclamação dos gamers que não estavam conseguindo usar o recurso 3D do PlayStation 3 porque é muito caro, né? As TVs 3D que estavam no mercado eram muito caras. Aí os caras lançaram esse pacote aí, eu achei uma boa. É que tem o suporte da Bravia também, né? Que se você plugar uma TV Bravia no PS3, ele identifica a TV Bravia. Exatamente. Se você for uma outra TV, ele consegue fazer, só que ele, sei lá, ele dá uma gateada. Põe a imagem, né? Lá no povo. Não, mas assim, eu acho assim que teve. Cara, essa tecnologia 3D, eu ainda sou muito cético em relação a ela. Vocês desculpem, mas. Não sei, talvez por ser uma TV. Por uma TV ser um lance maior que um monitor médio de PC. Faça um pouco mais de sucesso, entendeu? Mas, cara, tecnologia 3D ainda tô bem cético em relação a ela, viu? Não é, só como, você, Dalton. Como diria meu amigo Thiago Salesi, 3D não era tudo que eu esperava. Não, como disseram ao Salesi, né, cara? Enfim. E aí, Edu, o que você achou da conferência da Sony? Cara, eu gostei, mas... contrapartida, achei que teve FPS demais. Acho que os caras erraram a mão, assim. Teve muito FPS, cara. Ó, teve o Resistance, teve o Starwalk, teve o Dust 514, teve o Bioshock Infinite, ainda teve o Battlefield, que a gente nem falou, né? Battlefield. Teve o Battlefield que a gente nem comentou sobre o jogo e tal. E até eles falaram, né, na conf da Sony, que o nosso vai vir com o Battlefield original junto, porque o Blu-ray é muito grande, né? Vocês viram isso daí? É verdade. Os caras falam, como o Blu-ray é muito grande, a gente vai dar um jogo de bônus. A Sony é foda, né, cara? Tapa na cara dos nossos amigos caixistas. É, eles querem mostrar a todo custo que o videogame deles tem esse recurso que o da Microsoft não tem, né? É a velha estratégia do marketing, né, cara? É o recurso mais caro que a Sony colocou no videogame, tá? Diga-se por passagem, já né, cara? Já diria a SEGA com o seu Blast Processing, né? Que o Dalton tanto ama. Blast Processing. Então vamos falar aqui da nossa querida Nintendo, né? A Nintendo é tipo que nem a portuguesa, sabe? Todo mundo tem seu time, mas todo mundo gosta da portuguesa, sabe? Assim, mas é a Nintendo, cara. Agora, é verdade isso aí. É verdade, eu já digo antes, hein, cara. Pra mim, a melhor conf de todas foi a da Nintendo. Melhor que a da Microsoft e melhor que a da Sony, cara. Sério, cara? Nossa, eu gostei muito da conferência da Sony. Cara, eu pirei com a da Nintendo. Acho que os caras arrebentaram. E a gente vai falar mais aí. Nintendo é queridinha, cara, hoje em dia. Ela já foi a top... Aí a Sony agora, a Sony e a Microsoft são as tops, né? Agora a Nintendo só é a queridinha. Vamos falar aí dos 3D, né? Vida 3D aqui. 3DS vai ter um Mario Kart. E aí, vocês acham? Mario Kart sempre é bom, né, cara? Então, cara, assim, você vai ter um Mario Kart bem arroz feijão, que tá ótimo, o arroz feijão do Mario Kart, sem inventar muito. Suporte a 3D, não vamos esquecer disso aí, né? Aí você vai ter novas modalidades de corrida, debaixo d'água, se não me engano, no ar também. Bem divertido, a galera que gosta de jogos tipo Mario Kart, tipo corrida esculachada, jogando mísseis nos inimigos, vão curtir esse Mario Kart. E aí, Doug, você vai curtir também o Mario Kart, cara? Certeza, cara. A Nintendo, ela tem a fórmula, né? Então, tipo, quando elas lançam um console novo, o que eles fazem? Eles relançam todos os jogos de novo para aquele novo console, né? Melhorado, usando os recursos que ele tem e tal, se der pra melhorar gráfico, nesse caso do 3DS, colocar o 3D e tal, mas cara, é batata, você quer jogar um jogo e você vai se divertir muito, cara. Não tem... Carrinho, né, cara, jogo de carrinho. E o que é legal é que a Nintendo, ela vem com jogos novos, né, que nem teve o Scribblenauts pro DS, com certeza eles vão lançar coisas novas também pro 3DS, que você não consegue jogar em nenhum outro lugar, você só vai conseguir jogar no 3DS. É isso aí, né? Mario Kart no coração, né, velho? Mario Kart no coração. Star Fox 64 3DS, velho. Então, eu coloquei o subtítulo 3DS pra brincar, mas na verdade ele é um remake do Star Fox 64, saudosíssimo. Star Fox 64. Excelente jogo, né, cara? Excelente jogo, cara. E agora no 3DS, com suporte a multiplayer e tal. Inclusive, eu tava vendo lá um recurso que eu achei interessante até, né? Você, tipo, a câmera do 3DS, ele vai captar a face dos jogadores, né? Então, em vez de ficar aparecendo a cara lá dos seus companheiros lá da equipe do Star Fox, que é o Pepe, da Fox, o Falco, né, que é o Pepe, o Falco... E a Frog, e a sapinha, eu não lembro o nome, cara. Frog, né, o sapinha? Não lembro, velho. O nome Frog, é alguma coisa assim. Aí tem o Falco. Pepe, que é o coelho, e o Falco. É o zoado. Então, aí eu sei que em vez de aparecer a foto deles, vai aparecer a foto dos jogadores. Tem que aparecer a fotinha dos bichinhos lá, cara. Então, aí sei lá, aí tipo... O Star Fox 64 é um jogo que eu gostava, entendeu? Então se eu ver ele no 3DS eu vou curtir também. Eu lembro que eu tirava uns multiplayer, levava os controles de 64 na casa de um amigo lá, e nós jogávamos uns versos lá, cara. Ah, era legal quando morria, quando o cara morria assim, cara, não! Aí morria assim, era triste quando os amiguinhos morriam, cara. Star Fox era um jogo bom, cara. Foi dos poucos que eu joguei pelo Nintendo 64 e é saudoso, cara. Eu ficava triste quando os companheiros morriam, cara. Eu só gostava do sapinho, não, do coelho, cara. Ó, o coelho é que ele era mó bundão, velho. Só reclamava. Enfim, vamos lá. Super Mario 3D. Então, cara, é o jogo default do Mario pro 3DS. Tem que sair, né, cara? Tem que sair, cara. Cada novo videogame da Nintendo que fizer vai ter que ter um Mario pra aquele videogame. Assim, como teve o Mario 64... Teve o Super Mario World. Mas, cara, acho que vocês estão meio afastados da Nintendo, assim. Acho que nenhum de vocês chegou a jogar alguma coisa do Wii, do Mario. Ah, não, eu sou homem, cara. Cara, quando eu joguei o Super Mario Galaxy 2 do Wii, cara, eu me lembrei de novo como que era se divertir jogando videogame, cara. É incrível a capacidade que os caras têm de, dentro de uma fórmula antiga já, inovar no jogo e trazer coisas novas e divertidas pra você fazer. Então, esse Mario, falou, cara, pouco, mas falou bonito, né, cara? Esse Mario, ele é bem parecido com o Mario 64 também, né? Ele mistura alguns traços do clássico Mario 3 do Nintendinho. Então, isso que eu falo, se você olha a fórmula, você fala, essa fórmula aí é batida já, mas a hora que você começa a jogar, cara, e a experiência é muito agradável, é muito legal jogar. Não, pareceu ser um jogo bem divertido esse Mario. Cara. Então, mas foi o que eu disse, cara, Nintendo é queridinha, cara, todos gostamos da Nintendo. Ah, o Lira se contradizendo, falou assim, ah, some, aí depois fala, ah, Nintendo é queridinha. Não é contradição, cara, eu expliquei, né, cara, tipo, quem é top, velho, a Sony e a Microsoft, a Nintendo, tipo, é portuguesa, cara, todo mundo tá gosta certo. Assim, mano. É que quem é de São Paulo, cara, não vai saber, né, cara? Mas a portuguesa é o time da cidade aqui de São Paulo, só que... sei lá, né? É, mas o PS3 tomou pau do Wii por muito tempo, hein, cara? De vendas, assim. Ah, por é que... muito tempo. É que tem muita gente... Então não é meio portuguesa. Tá, never, não, né, é meio, não é meio portuguesa, não, hein, cara? É meio... o Flamengo do Piauí, cara. Então, vamos continuar aqui. Aí tem o Kid Icarus... Upstream, sim, sei lá como é o nome dessa porcaria desse jogo. Icarus Uprising. Uprising, é o Dalton, valeu aí, cara. Então, aí. E é engraçado, assim, é tipo, era um jogo de aventura 3D, né, como se fosse, sei lá, Mario 64, misturado com shooter em terceira pessoa. Se quiser ter uma ideia do que parece esse jogo, tinha um jogo pra 64 também, mais uma vez a referência no Nintendo 64, que se chamava Jet Force Gemini. Era um joguinho assim, meio cartoon, assim, que você controlava uma menininha e ela era em terceira pessoa, só que você conseguia usar a mira da arma na tela, assim, andando, né? E parece ser um jogo bem legal também, e, tipo, em alguns momentos ele vira um jogo de navinha, né? Jogo de navinha. É, porque você é o Ícaro, né? Você é um ser da mitologia que tem asas. Que você tem um tempo pra você voar com elas lá e depois elas param de funcionar, né? Na lenda mesmo, ele não podia voar muito perto do sol, que as asas eram de cera, derretiam, né? Aí o jogo, ele explorou essa lenda aí pra começar uma história. Ele morreu, né, Dalton? E esse jogo aí tem o modo multiplayer também, né? É o modo multiplayer, é verdade. Ele tipo contra, assim, tipo luta contra. Parece, lembra até um pouco, assim, a jogabilidade do Final Fantasy Dissidia, do PSP. Tô bom, hein? Que de Icarus aí, cara. Do Nintendinho pro 3DS aí. E também Luigi Mansion 2. Então, o Luigi Mansion 2 é também... Não joguei o primeiro. Não joguei o primeiro também. Aliás, o primeiro é no GameCube, né? Não sei, teve uma parcela muito rara de pessoas que deve ter jogado. O pessoal que tem GameCube, né? Eu cansei no... um jogo bom, deve ser um jogo Eu cansei legal, no Nintendo 64, cara. Parece um caça-fantasmas com o Luigi, né? É, então, mas eu acho que mais uma vez o Luigi foi apagado pela glória do irmão dele, cara. Mas parece ser um jogo bom, hein, cara. Parece ser um jogo bem legal. Apagado pela glória do irmão dele. É, ele sempre vai ficar em segundo plano. Não tem jeito, né, velho. Vocês fizeram Mario Mansion 2, então. Sei lá, velho. Ah, beleza, né. Vamos falar do novo hardware da Nintendo aí. Wii U. Tem um, como que é o nome do U em inglês? Wii U. Wii U? Ah, que sem graça, cara. Wii U. Enfim, o que você acha do Wii U aí? Tem um controle lá que tem tablet, é um iPad que você usa agora. Então, o foco dele, você vê que é bem o controle dele, que é algo assim inovador, cara. Coisa que você nunca viu em lugar nenhum. É, aquele... é tipo um iPad, né? Nunca... é, aquele controle do Wii U. Tipo, ele é um tablet, né? Onde você pode desenhar. Isso é a primeira coisa que aparece no demo, né? O cara desenhando, tipo, o Link lá do Zelda lá, e vai aparecendo na TV. Tipo, sei lá, algo interessante pra quem sabe desenhar. É. E, assim, foi colocado como uma vantagem dele, né? O fato de você poder continuar jogando se alguém quiser usar a TV. É uma vantagem do ponto de vista que vai te resolver um problema, né? Mas eu fiquei pensando depois, sabe? Tipo, que tipo de vantagem é essa, assim, cara? Tipo, a Nintendo agora, ela tá mirando no mercado de pessoas que jogam na TV da sala e são obrigadas a parar quando a mãe chega pra ver novela. Não, mas eu discordo disso aí. Às vezes, pelo simples fato do cara querer jogar o bagulho na tela pequena mesmo, como se fosse um portátil, cara. Tipo, ah, puta, eu não quero jogar na TV agora, quero jogar... deitado na cama, tá ligado? E não, o cara fica, cara, jogando remotamente. Eu achei foda isso daí, cara. Você achei tem um portátil, puta ideia. Velho. Não, mas não é ele, né, cara? O portátil vai ser inferior a ele, né? O portátil, o uso dele é pra você jogar na rua, né, cara? Essa que é a... Então, é só que assim, isso que você falou faz sentido, porque você tá explicando agora, mas o foco que o cara deu lá foi esse, velho. Ele falou, nossa, cara, você vai conseguir jogar, sei lá, se alguém quiser usar a TV, cara, você pode jogar de boa sozinho. Eu falei, caramba, meu, agora... Falei, quanto, caramba, agora a galera não tem mais TV no quarto, tá ligado? Joga TV na sala. Eu quero ver quanto vai custar esse controle aí, quero ver quem vai querer emprestar controle depois desse Wii U aí. Nem a pau, né? Aí eu sei que também outro ponto importante, que é a retrocompatibilidade com tudo aquilo que você tem do Wii, né? Todos seus apetrechos de Wii, sua raquetinha, seu cross. Raquetinha. Isso eu achei fora também. Vai funcionar o Wii Remote, vai funcionar a balança lá do Wii Fit. Então, uma coisa que eu achei interessante, cara, foi um cara... Eu só vi no demo também por alguns segundos, cara. O cara usando, tipo, a arminha lá do Wii, né? E ele encaixou o controle, né, do Wii U, assim, no próprio acessório, assim. Então, tipo, o cara ficou jogando com aquilo. E parecia que, tipo, aquilo era a mira da arminha, cara. Ficou um negócio muito interessante. Aquilo eu achei bem legal, assim. Pena que foi muito poucos segundos. Teve um lance também de atirar os shurikens, né? Vocês viram isso aí? O cara ia passando a mão, assim, atirando os shurikens na tela. Isso foi legal também. Isso foi bem legal. Tô vendo que o Eduardo vai comprar esse Wii U, cara. Outra coisa que eu achei legal dele é que, assim... Você ter uma tela na tua mão quando você tá jogando videogame, ele te dá várias possibilidades, né? Como, por exemplo, o Lira que gosta de futebol, jogo de futebol. O cara pode, tipo, você pode administrar o seu time, fazer substituição sem parar o jogo, né? Cada um vai estar no teu controle ali e o cara vai fazendo substituição, muda o esquema tático sem parar o jogo e sem o outro cara ver que você fez isso, por exemplo. Pois é, cara. É uma possibilidade. Isso, agora eu vou chorar, velho. Vou comprar um Nintendo Wii, cara, agora. Aí é que tá, isso que o Du falou é importante. Porque eu, a partir do momento que começou a ficar claro isso, que você tem, tipo, uma extensão do jogo no Wii U, aí sim, isso começou a ficar bem interessante pra mim, cara. Porque até o demo que eles mostraram do Zelda, você tem um inventário na... Exatamente. Aquilo que eu achei demais, cara. Aquilo, isso daí, esse lance de você... estender o jogo pro controle, isso sim, cara, isso é um negócio que eu vi realmente muito, muito legal, achei muita vantagem isso daí. Isso aí eu achei muito foda também, cara. Muito gostei, foda. Gostei também disso daí. Mas eu tô vendo que a galera vai tudo querer comprar um Wii U agora, né? Eu acho que o único ponto fraco que todo mundo tá falando, eu acho meio cedo ainda pra falar isso daí, mas o pessoal tá falando que os gráficos dele são um PlayStation 3, vai, um pouquinho melhorado. Eu acho meio cedo pra falar isso, porque o videogame nem foi lançado ainda e tal, e a gente sabe bem que os primeiros jogos de uma geração, eles se parecem mesmo um pouco com o da anterior, né? Então não sei se dá pra dizer já que vai ficar nisso mesmo. Mas se for, vai acabar ficando pra trás de novo, né? Uma pena. É, o Zelda, né, pra Wii U, ele pareceu ser bem legal, que nem eu falei, né? Mas até na questão gráfica, né? Eu fiquei reparando os segundos que eu vi do Zelda, assim, eu falei, os caras dando uma caprichada e tal. Mas eu acho assim, cara, eu acho meio complicado, né? Até a gente, como falou antes de começar o cast, a Nintendo, ela se baseia muito em Mario e Zelda, né, pra se manter. Ah, não, cara, mas na conferência da Nintendo, não sei se vocês sacaram isso daí, tipo, eles deixaram bem claro que a Soft House estavam junto, né? Que tinha um monte de gente interessada em trabalhar. A EA apareceu. Até no final, assim, eles abrem uma tela e mostram todo mundo que tá junto pra desenvolver jogos pra ele. Então, assim, eles quiseram deixar isso bem claro. Que vai ter jogos de todas as soft houses e o negócio vai... Pelo menos essa é a ideia, né? Ah, assim esperamos pelo bem da Nintendo e pra quem gosta aí de jogos desses caras, né? É isso aí. Legal, né? Todo mundo saudosista aí, né? Todo mundo vai comprar o Wii U aí agora. Ah, cara, olha que eu vi um Metroid legal pra Wii U, assim, eu acho que, putz. Aí coçada, ela tu vai comprar. Pesa, é, né? Vou querer ver, cara, nossa. Vamos ver então. Vamos resumir o que vocês acham da conferência da Nintendo aí, o que vocês acharam. Aí, cara, finalmente alguns jogos decentes pra 3DS, isso é uma reclamação que rola da galera que tem 3DS, assim, era... Tinha uma galera que falava até que tava meio preocupada, assim. Mas agora parece que vai sair bastante coisa legal pra 3DS, a galera não vai ficar mais na mão. Aí, assim, o único medo que eu tenho é que os desenvolvedores dos jogos, eles criem os jogos mais preocupados em usar as duas telas do que fazer jogos realmente bons, ficar naquele aquele negócio de jogo conceito que o Eduardo falou, sabe? Você cria um jogo que... olha só como dá pra usar a segunda tela, entendeu? Mas não é um jogo bom, entendeu? É um jogo conceito. E aí eu tenho medo que isso aconteça, principalmente com essas novas soft houses entrando aí. Eu espero que não, né? É, vamos ver, né? É que é diferente às vezes, né? A própria Nintendo fazer os jogos, ela sabe usar bem os recursos, né? Agora você joga na mão de uma soft house, às vezes ela quer só fazer um jogo conceito mesmo, né? Então, eu tenho uma curiosidade, cara, sei lá, até meio absurda, era ver o que a Nintendo conseguiria fazer hoje se fosse pra ela fazer um console dito normal, entendeu? Tipo um console baseado em joystick, que nem é um, sei lá, um Xbox, um PS3, assim, alguma coisa mais convencional. Eu tenho curiosidade de ver isso, assim, cara. Claro que vai rolar, mas... Jamais voltarás, cara. Jamais voltarás. Mas basicamente, legal também a conferência da Nintendo. E aí, Edu, conferência da Nintendo. Cara, como eu disse no começo, eu achei a melhor. Mostraram muito bem esse console novo aí, foi bem empolgante, assim. Eu acho que vai dar certo esse console novo. E gostei, cara. No geral, muito boa a conferência. Isso daí. Também gostei da conferência da Nintendo, dos joguinhos que serão lançados, do novo console também. É, mas é isso aí, né, cara? Vai lançar aí. Tem que arrumar dinheiro, né, cara, pra comprar esses troços tudo aí. Ai, gente. É, mano, tem que. No final das contas, você vê assim, mano. Você precisa de dinheiro, sabe? Porque se você for querer tudo, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir comprar nada, mas tudo bem. Enfim, né? Vamos fazer um balanço aí que o Du quer falar alguma coisa, o Dalton, eu acho que não quero falar mais nada, enfim. O que vocês acharam da E3 2011? Fala aí, Dalton. Essa é a primeira E3 que eu acompanho com mais afinco. Nas anteriores eu não dei tanta atenção assim. Por que será, né? Então, enfim, né? Sim, cara, não, pelo que eu escuto a galera falar, as E3 anteriores foram muito mais chocantes, assim. Sempre, a cada nova E3 você tinha revelações mais bombásticas, assim. E essa, pelo que eu vi, parece que não teve tanta coisa, assim, entendeu? Então, acredito que eu ainda hei de ver E3 melhores que essa, assim, no geral. Eu acho que não, mas até. E aí, do que você achou da E3 2011? Então, diferentemente do Dalton, eu acompanhei a E3 do ano passado, eu achei essa melhor do que a do ano passado, cara. Porque do ano passado só foi Lixonect e Move. Você viu também, não viu, Lira? Não foi só... Cara, ficou fechada nisso, aí a Sony me mostra o Twisted Metal lá no final. Que... Sacanagem. Que eu não gosto do jogo e tal. Não gosto do... Nossa, que bosta. Não gosto dos anteriores, né? Teve até alguém que comentou lá no nosso... lá no podcast e falou assim, pô, vocês estão com bola de cristal, como é que você sabe que o jogo é ruim já antes de lançar? Aí eu... A maior injustiça, né? É, então, eu expliquei, não é isso, você tem razão. É porque eu não gosto dos anteriores, né? Eu não sei se esse vai ser ruim, mas já pressuponho que vai, né? Horrível. Twist Metal, na hora que eu vi aquilo lá, quase destruí o computador lá do trabalho, mas tudo bem. Mas gostei da C3, cara, mas aí fica sempre aquele gostinho que faltou alguma coisa que a gente pode ver na TGS, né? Acho que no fundo, o fato de eu não ter gostado tanto da E3 foi o fato de a Microsoft não ter feito nada de realmente decente, assim. Dalton, o coração caixista batendo mais forte, né? Sei lá, velho. Oh, essa última eu até gostei, cara, mas em comparação com a anterior, sim, a 2010 lá, que a 2010 gerou muita expectativa, todo mundo, e chegou lá, tipo, mostrou um monte de porcaria, velho. Essa desse ano... Assim, ficou um monte de porcaria, véio. Os caras passam 5 anos desenvolvendo lá, é um monte de porcaria, isso é um monte de porcaria. Aí, esse ano, eu não tava esperando nada, na boa, não tava esperando muita coisa, aí você fica num hype legal, né, você vê uma coisinha legal, você já fica, já ganhou, cara. É verdade. Aí lançaram um hardware novo, porque no ano passado não teve nenhum hardware novo, aí você, pô, bacana, né? Aí mostraram o PS Vita, o Wii U, aí você fica mais empolgado. Mas, sei lá, vamos ver, né? Tem que lançar, cara. Que até agora, assim, a E3 mostra muita coisa, e tem coisa que nem é lançada nesse ano, vai lançar daqui 2 anos, acho que isso que é foda, né? É verdade, nossa, dei bastante... Aconteceu bastante vezes durante E3. É, tipo, mostrando essa E3 aqui, aí você, puta, vai sair esse ano, aí sai tipo daqui uns 2 anos, você fala, até esquece que saiu na E3, o jogo e tal. É verdade, isso é verdade mesmo. Enfim, mas vamos encerrar aí, galera. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Não? Então, vamos encerrar aqui nosso podcast sobre E3. Lembrando que você que ouviu até agora, mande seu e-mail para contato@devoradoresdecontroles.com.br ou contato@devoradores.com.br, ou adiciona a gente no Twitter também para saber as novidades, né, quando é lançado alguma coisa, alguma coisinha que a gente quer falar também no Twitter, que é o devoradores_, né, @devoradores_, ou também no Facebook, né, no Facebook também sempre tem os lançamentos das colunas, de matérias, enfim, é facebook.com/devoradores. E também assina no iTunes, aí você baixar no seu iPod, no seu iPad, no seu... Ai, inferno que você tiver aí. Ou só assina o feed RSS também, que tem o feed lá no site. E é isso aí, né? Não tem desculpa pra vocês não manterem contato com a gente. É isso aí, né? E aí, Dalton, fala, finaliza aí a sua parte aí, dá um tchau pra galera. Bom, valeu, galera, e até o próximo, talvez, sobre um tema que eu curta mais, tipo algum console, assim. Enfim, valeu, Dalton. E aí, Edu, finaliza você, mano. Tchau aí. Falou, galera. Eu juro que ano que vem eu assisto a conferência da Microsoft. É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima.